ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. MEC FM apresenta... Música Antiga. Boa noite, amigos. Estamos começando mais um programa. E o destaque hoje é o compositor barroco alemão Gottfried Heinrich Stölzel. Bom, está chegando o Natal e a gente selecionou algumas das cantatas de Natal do Stölzel. Vamos começar ouvindo música e a gente vai falando sobre o compositor e sobre as obras ao longo do programa. Nós vamos primeiramente ouvir as cantatas para o dia de Natal, compostas para o dia 25 de dezembro de 1736 por Gottfried Heinrich Stölzel. A cantata Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme, quem trará de Sião a salvação para Israel, quando Yahvé reconduzir os cativos de seu povo, alegria em Jacó e regozijo em Israel. Aí é um trecho do Salmo 14, versículo 7, a partir do qual o compositor constrói aí a sua cantata. Esse trecho bíblico ele é apresentado no coro inicial, depois nós temos uma área para mezzo-soprano, um recitativo para tenor e baixo, uma área para baixo, e fecha-se a cantata com recitativos de baixo, tenor e contralto, e o coral luterano Bewegte Weihnachtslust. E vamos em seguida ouvir, sem interrupção, a cantata Ehre sei Gott in der Höhe, segunda cantata para o 25 de dezembro de 1736, composta por Stölzel, esta baseada em Lucas capítulo 2, versículo 14, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Também esse texto apresentado por um coro inicial e depois recitativos de contralto e tenor, uma área para contralto, um recitativo com as vozes solistas, uma área para tenor e o coral luterano final, Des Last uns alle fröhlich sein. Interpretam as cantatas as vozes de Britta Schwarz, mezzo-soprano, Henning Voss, contratenor, Jan Kobol, tenor e Klaus Mertens, baixo, acompanhados do conjunto instrumental Weimarer Barock Ensemble, sob a regência de Ludger Remy. Thank you.

was mich betriebe. Und find ich nicht, was mich betriebe, mit Macht Gott sein Erlösungsliebe. Seines uns Gebot gewiss, singt Israel mit Lust an heute. Freud und größte Beute. Erfreut euch nicht so sehr als dies. Der reichste Freud und größte Beute. Erfreut euch nicht so sehr als dies. Erfreut euch nicht so sehr als dies. Verdammten Materhelle, nicht die Erlösung Müdigkeit, sonst würde sie sich in der Zeit der Hülf aus Zion freuen. Ein Vogelfall, den Mensch und den Menschen. Thank you. Sohn wird Mensch, das Menschen nur, der göttlichen Natur teilhaftig werden. Sein Kind wird Kindern gleich geboren, das Kinder, die verloren, durch Glauben Gottes Kinder und alle Gott verhassten Sünder durch selbiges mit Gott befriedigt sein. Das lasst uns wohl bedenken, wie wir beschenket sind. Gott gibt sein eigen Kind und will mit ihm uns alles schenken. Estas foram as cantatas para o dia de Natal, Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme, e Ehre sei Gott in der Höhe, de Gottfried Heinrich Stölzel, com Brita Schwarz, mezzo-soprano, Henning Voss, contratenor, Jan Kobol, tenor, e Klaus Mertens, baixo, solistas acompanhados do Weimarer Baroque Ensemble, sob a regência de Ludger Remy. Música Mac FM apresentando Música Antiga. Uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Vamos falar um pouquinho sobre a vida do Stölzel, compositor cuja música estamos apresentando no nosso programa de hoje. Stölzel nasceu em 1690 em Grünstettel. Ele cresceu em Schwarzenberg, na Saxônia. A partir do ano de 1707, ele estudou teologia em Leipzig. Foi aluno de Melchior Hoffmann, que era diretor musical da Neukirche, a nova igreja de Leipzig. Depois ele passou alguns períodos estudando, trabalhando e compondo também em Breslau e em Halle, cidade natal de Handel. E teve a oportunidade de passar 18 meses, a partir de 1713, na Itália, onde inclusive ele esteve em Veneza, lá travando contato com ninguém menos que Antonio Vivaldi, o Preterosso. E evidentemente esse período na Itália permitiu-lhe estar a par das tendências da nova música da sua época. Depois ele trabalhou durante 3 anos em Praga, tornou-se brevemente diretor musical, Kapellmeister, em Bayreuth e Gera. Em 1709 ele se casou e depois ele assumiu a direção musical em Gotha, servindo aos duques Frederico II e Frederico III de Saxe-Gotha-Altenburg e compondo uma cantata por semana. Esse período então foi o período mais longo das suas atividades musicais e ele permaneceu em Gotha até falecer em 1749. Além de providenciar cantatas para a liturgia lá de Gotha, o Stölzel também compunha obras que eram executadas na corte em Sondershausen, e algumas dessas cantatas foram preservadas no Museu do Castelo de Sondershausen, entre elas as cantatas natalinas que estamos ouvindo no programa de hoje. Stölzel foi extremamente prolífico. Na época dele, ele tinha uma reputação excelente na Europa, inclusive Lorenz Christoph Mitzler chegou a considerá-lo maior que o próprio Johann Sebastian Bach, né? Hoje a distância a gente pode perceber que é um enorme exagero, uma assertiva como essa, mas o fato é que Stölzel foi um excelente compositor e no campo das cantatas particularmente, ele se superou escrevendo mais de 1000 cantatas, das quais restaram aproximadamente 500 a 600, e esse trabalho de resgate desse repertório vem sendo feito gradativamente pelos musicólogos, e nós hoje estamos então tendo a oportunidade de ouvir algumas das cantatas compostas para Sondershausen, para a corte de Sondershausen, no Natal de 1736. Vamos continuar ouvindo agora as cantatas para o segundo dia de Natal, dia 26 de dezembro de 1736, em Sondershausen. As cantatas são Ich sehe den Himmel offen, Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, texto bíblico aí de Atos 7,56, que é apresentado no início da cantata pelo coro. Então nós temos recitativo do mezzo-soprano e contralto, área do contralto, recitativo do contralto e tenor, área do tenor e o coral Herrgott nun schließt den Himmel auf, fechando a cantata. Vale lembrar que sempre o compositor faz isso, ele cita um texto bíblico no início, depois uma poesia livremente elaborada sobre o texto, que normalmente era construída lá pelo poeta de plantão lá na corte, e ele fechava a cantata com um coral luterano relativo àquele tema abordado na cantata. Em seguida teremos a segunda cantata, para o dia 26 de dezembro, Ihr sollt nicht wennen, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, texto de Mateus 10,34, dessa vez, como são palavras de Jesus, são apresentadas pelo baixo solista no início da cantata. Depois temos recitativos de tenor, contralto e o mezzo-soprano, a área do mezzo-soprano, o recitativo e um arioso do baixo, uma área do baixo e o coral Breit aus die Flügelbeide, fechando esta cantata natalina. Ouvimos as obras novamente com Britta Schwarz mezzo, Henning Voss contratenor, Jan Kobal tenor e Klaus Mertens baixo, acompanhados de solistas do conjunto instrumental Weimarer Baroque Ensemble, dirigidos por Ludger Remy. Ich sehe den Himmel offen, Zu Steinen, wer sieht ihn weinen? Wenn ihn die Todesnot betroffen, sieht den Himmel offen. Und Jesu doch nicht in der Wiege, nein, stehend als ein Held, der sich mit auf den Kampfplatz stellt, dass seine Seele auch sicher fielt sie in dessen Hände und schläft sanft sie. zu senden auf Erden. Friede zu senden auf Erden. Ich bin nicht kommen, Friede zu senden. Ich bin nicht kommen, Friede zu senden, sondern das Schwert, nicht Friede zu senden, sondern das Schwert, das Schwert. Ist das der Fried auf Erden? Soll das die Freude werden, die allen widerfahren soll? Wenn der in der Krippen lag, Unfriedens wegen klagensvoll. O Herzensschlag, wenn Jesus selber spricht, er sende wohl das Schwert, den Frieden nicht. Allein er zeiget nur die Bosheit denen an, die sich dem Frieden widersetzen und die aufs Grausamste verletzen, so solchen Kund getan. Sonst wird nicht ermüden, ihn mit gebrachtem Seelenfrieden auch mitten in Verfolgungszeit und größter Widerwärtigkeit in seiner Christenherzen zu bewahren, wie sie es selbst erfahren. Es mag von außen dummen Blitzen, mein Jesus, saget zwar, wie seinen Dienern wird ergehen. Man werde ihnen gar nach Leib und Leben stehen. Genug bei Unfried, Not und Schmerzen, ruft doch der Fried im Herzen. Ruft doch der Fried im Herzen. Wie Sturm und Regen das Küchlein zu der Henne jagt, so auch werd ich gleich aller Wegen verfolget und geplagt. So flieht mein Geist nach Jesus hin, bei dem ich ruhig bin und schmeck in ihm, was Friede heißt. Will Welt und Satan mich bestreiten, so decket mich mein Jesus, doch mein Jesus auch. Will Welt und Satan mich bestreiten, so decket mich mein Jesus auch. Decket mich mein Jesus doch, so decket mich, so decket mich mein Jesus doch. Fast kein Fried auf Erden, so such in Seele nur in ihn. Wer Gott versöhnt, empfindet doch in Unruh sanfte Friedenszeiten. Ist fast kein Fried auf Erden hier, so such in Seele nur in dir. Gott versöhnt, empfindet noch in Unruh sanfte Friedenszeiten. Wer Gott versöhnt, empfindet noch in Unruh sanfte Friedenszeiten. Welt und Satan mich bestreiten, so decket mich mein Jesus doch, mein Jesus doch. Will Welt und Satan mich bestreiten, decket mich mein Jesus doch, so decket mich mein Jesus doch, so decket mich, so decket mich. erweckt mich mein Jesus dort. Tivemos as cantatas Ich sehe den Himmel offen e Ihr sollt nicht weinen, cantatas compostas por Gottfried Heinrich Stölzel para o dia 26 de dezembro de 1736, lá na corte de Sondershausen, na Alemanha, e a interpretação foi de Britta Schwarz, mezzo-soprano, Henning Voss, contratenor, Jan Kobalt, tenor, e Klaus Mertens baixo, mais o Weimarer Baroque Ensemble, sob a regência de Ludger Remy. Estamos chegando assim, amigos, ao final desta edição de Música Antiga, que já se aproximando do Natal, apresentou algumas das cantatas natalinas de Gottfried Heinrich Stölzel, importante compositor barroco alemão. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Obrigado a vocês por estarem conosco. Obrigado ao nosso operador Souza. E até a próxima edição de Música Antiga. Música Antiga. Uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Texto e seleção musical, Weber Duarte. Realização, MEC FM.